maneuver yet active. Ciente, checa o trem em redução, torre 1186, 3600. Obrigado, boa noite. Torre, boa noite, Altan 3600, sinal baixo travado. Boa noite, 05, controle Salvador, autorizado chega da Mari, desça para 2000, ajuste no 097. Para 2000, chega da Mari, no 097, 8. Na Bahia 08, na minha escuta Alfa Juliette, remota 14. Na sua escuta Alfa Juliette, tá 3600. Remota 14. 714. Viola. São o Lima, nível 3. Controle Salvador, boa noite, até 3152. Boa noite, na 3152. STT nível de voo 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3152. Salvador, voo no 7 no 4, frente da Bravo. Voo 7-4, desce ao nível 060, chega na Mari. 060 na Mari, igual no 7-4. Boa noite, 05. Está brisado? Está brisado. 7, completa final. Checa o trem, chama a torre. 118, decimal 6. 118, 05, machado travado. Então 3152, desce até 2000 pés. O ajuste é 10017. Está livre final do procedimento, reporte estabilizado. Ok, desce para 2000 com 1017, reportará estabilizado no IADS. 31952. 8-0-5-2-4, na minha escuta alfa, reporte antes da Juliette. Ano 4, descida para 3.000 pés, ajuste ano 0, ano 7. 3.017, ano 7, ano 4. Rono 606, desce ao nível 050, chegada Mari. 050, na Mari. 805, seu portão será 01, via Alfa e Juliette, até o 01. Portão 01, pátio principal. Alfa e Juliette, 01. Na 258. Desce ao nível 060, chegada Mari. 060, Mari. Rono 52, estabilizado. Agora. Positivo. Completa final, checa o trem, chama a torre. Uno, Uno 8, decimal 6, para pouso. Obrigado. Uno 7, Uno 4, está autorizado, descida para 2.000 pés, Uno 0, Uno 7. Continua o ajuste, livre LS, resposta estabilizada. para 2000 pés, reportamento estabilizado, voo no 7 no 4. Tá chave travada. Ok, então 3152, livre pouso, vento 060 graus, 029. Pouso autorizado, Bruno. Sétimo 4, completa final, checo 3, chama a torre, 118, 6. 2386, boa.